pra quem for de boa noite, dê bom dia pra quem for de bom dia. Desde Melazinha, Rataria, da Lapa, criando Jardim Bambu e a malandragem me guia. Dê boa noite pra quem for de boa noite, dê bom dia pra quem for de bom dia. Desde Melazinha, Rataria, da Lapa, criando Jardim Bambu e a malandragem me guia. O anjo caído deve ter transado com algum demônio perdido, sem usar preservativo. Eu nasci com esse meu jeito abusivo, com essas letras sinistras e com esses free possuído. Eu brinco muito, eu falo muita merda na letra, mas dou muito papo reto, que eu sou muito alternativo. Eu tô alterando a minha forma de viver, mas até o final da minha vida eu vou falar sobre o que eu vivo. É que eles cantam com a boca, eu canto com a espiritualidade. É por isso que eu tô entre os mais foda da atualidade. Além de tudo, eu sou terror dos frustrados. Só acha que isso é mentira quem não aceita a verdade. Pode perder tempo fazendo indireto, eu sou maluco e debochado, mas não vou te responder. Se acha malandro, mas nunca vão ser. Até porque malandro é aquele cara que sabe viver. Não espere receber pra doar. Nessa vida primeiro se doa pra depois receber. Pra vingar basta ter nascido pra isso. Falar sobre o que vive, não sobre o que quer viver. Larguei tudo pra viver de rap. Se não vivesse de rap eu nem ia sobreviver. Me falaram que essa porra é meu destino e que tem gente que precisa ouvir o que eu preciso dizer. É que tem gente que precisa ouvir o que eu preciso dizer. É que tem gente que precisa ouvir o que eu preciso dizer. É que tem gente que precisa ouvir o que eu preciso dizer. É que tem gente que precisa, irmão. Hoje eu vou salvar a vida do mundão. Falar do que eu passei, falar de depressão. Falar dessa pressão que o mundo joga sobre a gente. Falar de obrigação, falar da repressão. Falar dessa maldade, dizer que eu odeio a humanidade. Dizer que você não vale porra nenhuma. Mesmo isso não sendo novidade. Mesmo isso não sendo novidade. A madrugada só me faz lembrar de coisas que eu deveria esquecer. Eu tentei largar essa porra várias vezes, mas não tem como fugir do que tu nasceu pra fazer. Eu falo tanto sobre a vida, que esqueço de falar do amor, que vai muito além da vida. Eu cortei o amor com o álcool da bebida. É que o amor me fudeu muito nessa vida. É que toda vez eu erro, toda vez que eu amo eu me ferro. Coração de ferro, a 40 doida pra dar berro. Os meus inimigos eu enterro, jogo fogo em cima e encerro. Mato medo e matador, matando esses que fingem que é bandido e geral sabe que é caô. Cês tudo tem flow de palhaço de circo, eu tenho flow de cereal, Kili Pedrinho matador. É que toda vez eu erro. Toda vez eu erro. É que toda vez eu erro. Toda vez eu erro, irmão.